A paz do Senhor para a igreja. Aproveitando que estamos em pé, reverente a palavra de Deus, abramos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E vamos ler o versículo de número 2, 3 e o versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2, 3 e o versículo 4. Glória a Deus. Os que encontraram, podem dizer amém? Muito conhecido o texto. E de repente veio do céu um som como de um vento reveemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Os irmãos podem tomar os seus lugares. Queremos justificar aqui a ausência do pastor José. Ele está nesta noite ministrando a palavra de Deus na Assembleia de Deus em Guaratuba, quando vão ser separados alguns obreiros, e o pastor José foi convidado para o ato de consagração de obreiros naquela igreja, e por isso não está conosco nesta noite. Também o pastor Maurício, que está pregando a palavra de Deus nesta noite, numa reunião de empresários na cidade de Faxinal, no norte do nosso estado. Mas louvamos ao Senhor pelo privilégio de voltarmos a usar desse púlpito para compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas na última vez que tivemos a oportunidade de falar a palavra de Deus com os irmãos, numa terça-feira, nós enfocamos os textos que acabamos de ler. E aqui está a história da igreja primitiva. Depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, determinando que os seus discípulos não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que já haviam ouvido isso do Senhor. E eles, atendendo a ordem do Senhor, eles foram para Jerusalém e ficaram reunidos ali, esperando a promessa do Pai, unânimes em oração, súplicas entre os discípulos e principalmente as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Reunidos ali, já passavam alguns dias, muitos haviam já desistido devido à espera, porque não é fácil esperar. Ninguém gosta da espera, não é mesmo? Como nós nos irritamos quando esperamos alguma coisa, basta que chegamos num ponto de ônibus e que o horário é aquele e que o ônibus atrasa 5 minutos. E a gente já vê todo mundo reclamando. É uma coisa que o ser humano não gosta é de esperar. E o Senhor testa os seus discípulos, não disse o momento, a hora, mas fiquem lá até que do alto seja revestido de poder. E existem crentes que estão há muito tempo nesse até, esperando o momento de serem cheios do Espírito Santo, receberem a gloriosa promessa do Pai, conforme foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa é uma promessa autêntica, verídica, que vem acontecendo nos dias de hoje. E o que me chama a atenção, querida Igreja do Senhor, é que muitas igrejas que outrora eram letárgicas, eram apáticas, eram igrejas que não criam na promessa do batismo com o Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo sobre suas vidas, e principalmente no falar em línguas, hoje não é questão de aderirem, mas chegaram à conclusão de que um cristianismo sem fogo, sem poder de Deus, é um cristianismo que desanima aqueles que servem a Deus nesses lugares. Não queremos aqui entrar no mérito da questão e nem dizer que quem não é batizado com o Espírito Santo não é salvo. O batismo não é salvação. O batismo é para o salvo. Nem todos. É para todos, mas nem todos chegam a receber a gloriosa promessa. Interessante, se tem visto pessoas que no momento de aceitarem a fé, chegarem ao altar do Senhor, rendendo seus pés do Senhor, nunca ouviram falar, nunca foram ensinados, mas ao crer no Senhor, recebem o batismo do Espírito Santo. Há outros que levam uma vida toda buscando, crendo, e às vezes na hora de partir para a eternidade, o Senhor cumpre com a sua promessa na sua vida. Mas não deve ser motivo de desânimo. Mas essas igrejas estão hoje buscando a promessa, ministérios inteiros que eram contra o batismo e hoje estão buscando o batismo, irmãos sendo batizados com o Espírito Santo, pastores de igrejas denominacionais que abraçaram essa promessa e que hoje, se quiserem permanecer na denominação, eles não podem abrir, falar abertamente. Até o catolicismo romano, que viu que estava perdendo terreno para as igrejas evangélicas, principalmente para os pentecostais, arrumaram um grupo que é chamado dos carismáticos e que estão hoje, eu posso falar sem sombra de dúvida, porque hoje eu liguei a televisão e vi na Rede Vida, eu vi algumas pessoas que estavam simulando ou falar em línguas estranhas. Mas a verdade, meus irmãos, que tudo isso mostra que as igrejas que não despertarem-se para o avivamento e para o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, está fadada ao fracasso, a esminguarem, a caírem da motivação e acabarem sendo igrejas nominais. Mas eu louvo a Deus, porque eu faço parte de uma família, minha família, eu estou no ministério, eu sou a quarta geração de pastor, quarta. E a gente mantém essa chama acesa no coração e a gente vibra quando vê um crente que está ansioso por receber a gloriosa promessa do batismo com o Espírito Santo. Você é batizado? Você fala em línguas? Se você fala, se você é batizado, parabéns. Você não é batizado, mas está buscando? Parabéns, você vai receber. Você está cansado, está desanimado? O culto desta noite, o Senhor preparou-nos uma palavra a fim de que nós nos aqueçamos nesta esperança, nesse propósito, porque somente os que são batizados é que podem tentar explicar o quanto é maravilhoso esta promessa do Pai para a sua igreja nos dias de hoje. Mais do que em todos os tempos que passaram, da igreja militante, da igreja, principalmente da igreja reformada, da igreja que passou pela reforma e que quebrou alguns conceitos humanos, principalmente do clero, que extinguiu do meio da liturgia da igreja esse poder, essa bênção do batismo do Espírito Santo. Depois da reforma do século XV, XVI, que o avivamento varreu a Europa, principalmente, chegando nos Estados Unidos, é que nós pudemos sentir o despertar da igreja para esta grande realidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Assembleia de Deus, a denominação em que servimos ao Senhor, ela é a pioneira no movimento pentecostal no Brasil. Em 1911, essa promessa chegou através de dois servos do Senhor, Daniel Berg e Gunnar Wingren, chegando em Mereiro, Pará, contagiados pela chama do Espírito Santo, começaram a falar da promessa do Senhor em quatro aspectos. Que o Senhor Jesus ainda salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o crente para o céu. Amém? Quantos creem nessas promessas? Senhor, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva-nos para o céu. E a nossa irmã Celina de Albuquerque foi a primeira brasileira batizada com o Espírito Santo em 1911, em Belém do Pará. E lá nasceu uma centelhazinha, uma faísca que tomou conta de toda essa nação. E hoje vivemos o mover do Espírito Santo em nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vinha falando, meus irmãos, que existem vários símbolos do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Vários símbolos. E nós estamos nos prendendo ao símbolo do fogo. Quantos poderiam me ajudar aqui e citar alguns dos símbolos do Espírito Santo? Um símbolo do Espírito Santo. Água. Vento. Óleo, azeite. Como? Aí eu quero que você me dê a citação na Bíblia, que nós estamos falando em Bíblia aqui. Mas não deixa de ser, porque o Espírito Santo, ele é o alimento da alma, né? E a alma não, o nosso espírito, nossa alma, não vive sem oxigênio. Uma coisa para estudarmos mais para frente, Diogo. Mas a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Eu disse na última vez que a pomba como símbolo do Espírito Santo só aparece uma vez na Bíblia. Só no batismo de Jesus. Depois você não encontra mais a pomba como símbolo do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Ela está lá no Novo Testamento, depois que as águas de dilúvio cessaram, e que estava ali também se movimentando sobre as águas, não é mesmo? Mas um dos símbolos mais autênticos do Espírito Santo, se eu posso usar essa linguagem, é o fogo. O fogo. Vocês querem ver uma coisa? Eu tenho aqui, num pequeno compêndio que eu estava lendo, que, de acordo com a Bíblia, o fogo apareceu a Moisés lá no Monte Horeb, numa chama de fogo, no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Lembra? Conduziu o povo de Israel pelo deserto por 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, através de uma coluna de fogo. Deus desceu sobre o Sinai em fogo. O aspecto da glória de Deus era como fogo em Êxodo 24. No Sinai, Deus falou a Moisés, no meio do fogo, o Senhor respondeu com fogo a oração de Elias e provou ao povo apóstolo de Israel que só ele era Deus. Deus respondeu a oração de Davi com fogo quando este lhe ofereceu o sacrifício. No altar do tabernáculo, o fogo era mantido continuamente aceso. Desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar, consagrando o templo do Senhor em Jerusalém e a glória do Senhor em sua casa. Elias foi transladado da terra ao céu por um carro de fogo e cavalo de fogo. Eliseu, mais tarde, foi protegido dos exércitos sírios por cavalos e carros de fogo. Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse e se manifestasse como quando o fogo inflama a graveta. Zacarias diz que Deus se coloca protetoramente ao nosso redor como um muro de fogo. Ele faz os seus ministros labaredes de fogo. Enfim, o nosso Deus se manifesta no fogo. O seu trono é fogo. A sua palavra é fogo. O seu amor é fogo. Jesus foi batizado com fogo. E o Espírito Santo desceu no Pentecoste em forma de línguas como que de fogo. Então, o fogo sempre norteou a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agora, aqui no texto que lemos, em Atos dos Apóstolos, interessante que aqui aparecem dois tipos ligados. De repente veio do céu, o que que veio do céu? Um som como de um vento veemente. Não é mesmo? Um vento impetuoso e veemente. E encheu toda a casa que estavam reunidos. O vento encheu a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E depois começaram a falar em línguas estranhas. Bem, meus irmãos, nós chegamos à conclusão que o fogo é um dos maiores símbolos do Espírito Santo. E nós pensamos, na última vez, sobre o poder do fogo para iluminar. É ou não é? Você, numa noite escura, olha para a Serra do Mar e você vê lá, num pequeno casebre, um fogão aceso, um fogão de lenha aceso, ou seja, de outra forma, de outra, o irmão percebe que o fogo está iluminando a floresta, por menor que seja a sua chama. O fogo ilumina, e nesse aspecto nós falamos que a operação do Espírito Santo na igreja, através do fogo, ele vem iluminar a igreja. E quando nós dizemos iluminar, nós podemos dizer que nada o que está em oculto fica sem ser percebido ou visto. Quando o Espírito Santo atua na vida da igreja, eu quero dizer, em primeiro lugar, que o pecado que é vem nas trevas não tem como ficar escondido. Amém? Pode ser esse o pecado mais oculto e mais profundo. Se o Espírito Santo resolver colocar à tona, não há como fugir da iluminação do Espírito Santo. pastor José contou ontem na reunião dos cooperadores, que em Mauá da Serra houve um assassinato numa fazenda e mataram dois irmãos da igreja. O pai e o filho foram assassinados. E uma dificuldade para as autoridades, os irmãos foram assassinados e aquilo repercutiu negativamente sobre a igreja. Mas um dia o Senhor resolveu pôr à tona aquilo que nem as autoridades conseguiam pôr à vista. E um simples irmão levantou num culto e disse, citando o nome dos dois irmãos falecidos: "O Senhor me mostra a pessoa que assassinou os nossos dois irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor me mostra e que essa pessoa está aqui." Houve um pânico, porque é um assunto muito sério. Como vamos provar se não há uma confissão? O pastor fez algumas visitas depois de conversar com o irmão. O irmão disse: "Olha, o Espírito Santo me mostra que é fulano de tal." E daí? As autoridades querem provas, mas o Espírito Santo, quando resolve colocar as claras, iluminar aquilo que está em oculto, não pense que alguém pode atrapalhar. A Bíblia diz: "Operando eu, o Senhor, quem impedirá?" O certo é que o pastor José visitou, aquele homem estava com uma barba bem grande, lá num sítio também, e afastou-se da igreja, e ele, hipocritamente chorando, disse, quando o pastor perguntou, disse: "Por que você está com essa barba grande?" "Eu fiz uma promessa. Enquanto não descobrirem a morte do meu sogro e do meu cunhado, eu não vou cortar a barba." E a igreja colocada em oração, aquele barbudo, que estava mascarado para não confessar o seu crime, não teve outra alternativa, porque o Espírito Santo começou a iluminar aquela questão e ele teve que correr e dizer ao pastor: "Pastor, eu quero o seu apoio, porque eu tenho que confessar, senão eu vou morrer." E estava camuflado no meio do povo de Deus, camuflado atrás de uma barba, dizendo que ele não cortaria a barba enquanto aquele crime não fosse desvendado. Irmãos, servir ao Senhor Jesus, esse Deus de fogo que ilumina as situações, é coisa maravilhosa e tremenda. Aleluia! E nós precisamos voltar ao tempo que, quando as pessoas vinham para a casa de Deus, havia temor e tremor, porque nada ficava em oculto sem que fosse revelado, porque o Espírito Santo é fogo que ilumina. É um fogo que revela. É um fogo que não deixa que nós sejamos enganados. Precisamos orar pelos nossos irmãos da Assembleia de Deus em Maringá. Vocês sabem que a mídia está aí lançando aquele crime horrendo que aconteceu lá na nossa Assembleia de Deus em Maringá, quando uma menina de 10 anos foi tirada do meio do povo numa festa da igreja sede em Maringá. Levada do meio do povo, estrupada e queimada. E a igreja está sofrendo os ataques dos inimigos da obra de Deus. Mas eu quero, meus irmãos, convocá-los a orarmos pelo pastor Robson e pela igreja de Maringá, para que o inimigo seja desmascarado. e que a obra de Deus não sofra esse tipo de ataque, mas que o Espírito Santo, que ilumina as situações, possa colocar isso à tona e o nome do Senhor ser glorificado. Vocês podem dizer amém? Glória a Deus. Depois nós falamos de um outro poder do fogo, que é o poder de purificação. O metal mais duro, o metal não existe metal, isso não quer dizer que exista o poder do fogo. O fogo, ele tem o poder de misturar o ferro de forma que você não vê o ferro, porque o ferro vira fogo. A prata, o ouro, são purificados pelo fogo. Assim como o Espírito Santo permite, muitas vezes, que o crente passe pelo fogo da provação, a fim que nós sejamos purificados das nossas fraquezas. Ou não temos fraquezas, pastor Ananias? E pastor Laudicito, somos fracos ou não somos? Quem é o forte aqui? Só Jesus. Glória a Deus. E as nossas debilidades, as nossas fraquezas, elas são purificadas pelo fogo do Espírito Santo, que nos faz ver as nossas debilidades e nos rendermos aos pés do Senhor e pedir misericórdia. Como somos fracos? Como somos tentados a usarmos muitas vezes a nossa língua, falarmos aquilo que não devemos, e o Espírito Santo, se ele estiver habitando na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai trabalhar para purificarmos isso. E você começa a ser trabalhado pelo Espírito Santo, e de repente você vê que aquilo não provém de Deus, que você está provocando murmuração, está provocando contenda, discórdia entre os irmãos. É a obra do Espírito Santo que está para purificar o corpo de Cristo, para limpar o corpo de Cristo, para preparar o corpo de Cristo para o arrebatamento. E esse fogo purifica-nos de forma que nós começamos a rejeitar as obras infrutuosas das trevas. Como somos tentados a mentir? Ou faltar com a verdade? Alguém diz assim, mas eu não menti, eu escondi a verdade, não é? Eu não menti, eu escondi a verdade. A minha bisavó, ela dizia, nem toda a verdade deve ser dita. Às vezes, na hora, a verdade, ela machuca, ela fere, ela dói. Mas a verdade é a verdade. E o Espírito Santo trabalha com a verdade. O Espírito Santo age com a verdade. O Espírito Santo trabalha com aqueles que são sinceros, aqueles que falam a verdade. E quando o Espírito Santo atua na nossa vida, no meio da igreja, como irmãos, esse Espírito Santo vem para nos purificar de toda a impureza. Louvado seja o nome do Senhor. É a ação do Espírito Santo como fogo, purificar-nos das nossas impurezas. Vejam como nós somos tentados. Eu acho bonito quando a pessoa ora e diz, Senhor, perdoa os meus pecados. Dos meus pecados que cometi por palavras, por gestos, pelo olhar, através do tato, através da audição, através do paladar, dos nossos sentidos. Nós pecamos em todas essas áreas. E muitas vezes são áreas que o pastor não vê, que a esposa não vê, que o esposo não vê, que o pai não vê, que a mãe não vê, que as câmeras que estão colocadas não veem, não mostram. Mas lá vem o olho mágico do Espírito Santo, que vê todas as coisas. Impossível se esconder dos olhos do Senhor. Como é que são os olhos do Senhor? Como chama de fogo. Quem pode se ocultar dos olhos de Deus? É loucura querer se esconder do Senhor. Por isso precisamos deixar que o Espírito Santo tenha lugar na nossa vida, nas nossas reuniões. Louvado seja o nome do Senhor, a fim de que todas as impurezas sejam banidas e a igreja do Senhor, esta que é a noiva do Cordeiro, que não pode ter no seu bojo nenhuma impureza, mas como disse Paulo, santa, irrepreensível, sem mácula. Louvado seja o nome do Senhor. E somente o fogo do Espírito Santo é que vai fazer com que essas coisas não tenham lugar no povo de Deus. Glória a Deus. Eu não sei se ela está aqui hoje, mas um dia eu ofendi uma irmã aqui na igreja, uma irmã, sem perceber que eu havia ofendido. Passaram muitos anos. Eu cumprimentava, ela me respondia. Muitas vezes peguei na sua mão. E eu realmente não tinha nada contra ela. Mas as minhas palavras haviam ofendido essa irmã. E aconteceu, e agora, não faz muito tempo, um mês e pouco atrás, ela disse que não podia me suportar no púlpito. Ela não podia me ouvir, porque ela foi ferida por uma palavra que eu disse. Mas esse Espírito é maravilhoso. Conhecia o meu coração, via que não existia maldade dentro de mim, mas que eu errei e eu precisava me retratar. E um dia naquela porta, ela esperou todo mundo sair. Disse, pastor, o Espírito Santo tem falado tanto comigo, eu preciso confessar que eu tenho uma mágoa do irmão, e eu quero pedir perdão. Eu me assustei, mas ela falou, eu me lembrei do que eu havia dito, senão sou eu que tenho que pedir perdão. Me perdoa, nos perdoamos, nos abraçamos, e nós temos uma estreita comunhão. Sabe, irmãos, porque às vezes os nossos cultos são gélidos, são frios, e nós não sentimos a presença de Deus? Porque isso muitas vezes se repete, não é? Nós ficamos postados na nossa situação, achando que nós somos perfeitos e que nós não atingimos ninguém, e como obreiros nós não ferimos, não magoamos, não ressentimos ninguém. Mas quantas pessoas estão atingidas por uma palavra ditas no púlpito, e é preciso que nós peçamos ao Espírito Santo para que ele nos aproxime e que essas coisas sejam purificadas, porque somos pedras preciosas do Senhor e vamos entrar no céu juntos. Lá não vai ter um céu para os pobres, outro para os ricos, um para os negros, outro para os brancos, um para quem tem capacidade e outro para quem é indouto, para quem fala certo, outro para quem fala errado. A porta do céu é uma só e chama-se Jesus de Nazaré. Se nós não entrarmos por ele, e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Purificados pelo fogo do Espírito Santo. Sabe, eu gosto muito da história de Naamã, aquele homem que tinha predicados tão grandes, general do exército, um homem cheio de fama, cheio de tantas indumentárias, tantos títulos, mas a Bíblia diz que ele era leproso. Hoje a lepra, ela está sendo tratada de uma maneira diferenciada. Quem já teve a oportunidade, que não é boa, de visitar um leprosário, volta de lá estarrecido. Mas Naamã, leproso, ele foi evangelizado por aquela menina para ir procurar o profeta de Deus em Samaria. Lá estava Eliseu, o homem de Deus, e ele pensava que ia receber um tratamento diferenciado, porque muitas pessoas pensam que as coisas de Deus, elas são assim, né, irmão Gil? É, depende do grau, da capacidade, do dinheiro, é assim é o tratamento. Aqui nós somos todos iguais. Amém? Somos iguais. E Naamã tinha esse sentimento. Chegou diante do profeta. O profeta não deu muita importância, apenas disse que ele fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Ora, o homem era leproso, mas ele teve a audácia de dizer: ah, na minha terra existem rios, rios maravilhosos, cristalinos, rios que eu não posso comparar com esse Rio Jordão aí, lamacento, sujo. Não entendia ele que a sua lepra era muito pior do que a lama do Jordão. Eu não vou fazer isso. Vou voltar para a minha terra, porque lá eu posso mergulhar. A Bíblia parafraseia esse pensamento, mas a Bíblia diz que ele estava indo embora quando os seus criados dizem: olha, mas general, se o profeta te tivesse pedido alguma coisa tão difícil, que fosse difícil você fazer, talvez você faria, mas isso é tão fácil. Por que não passar pela experiência do mergulho no Jordão? E Naamã foi aconselhado e acatou o conselho. Foi, mergulha a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E as coisas continuavam no mesmo. Mas no sétimo mergulho, Naamã sai com a sua pele como que de uma criança. O fogo do Espírito Santo, meus irmãos, olhando e transferindo o poder da palavra de Eliseu para o mergulho do Jordão, com a nossa purificação pelo fogo do Espírito Santo, é assim que acontece. Hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. O Senhor está usando o pastor Jeto com uma palavra que vai aparar a aresta da sua vida que talvez você não tenha percebido. É um mergulho que você dá. Mas você vem quinta, amanhã no curso ciclo de oração, o Espírito Santo usa a irmã Rose, e lá vem o Espírito Santo outra vez e tira outra aresta da sua vida. Glória a Deus. Mas você não é perfeito ainda. E na quinta-feira, você vem aqui no culto de intercessão e o fogo do Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha pela palavra, pela oração, e lá vem o Espírito Santo e você perde mais algo que vinha te atrapalhando na vida espiritual, de forma que você vai sendo purificado, e até que chegue a estatura do varão perfeito, que é Cristo, demora, meu irmão. Não desanime se você tem algumas áreas na sua vida que ainda não é convertida, viu? Não se desespere, mas deixe que o Espírito Santo vá queimando e você possa orar e dizer: queima, Jesus, essa minha incredulidade. Queima, meu Senhor Jesus, essa minha carnalidade. Queima, Jesus, esse espírito de mentira que atua na minha vida. Sabe? Até nós, pregadores, somos tentados a usar muitas vezes de subterfúgios para não dizer mentira, né? Ô, irmão, tudo bem, não ter vindo à igreja ontem? Ontem estava pregando, domingo, por exemplo, estava pregando lá no Guarantuba. Uma bênção, irmãos. O Senhor salvou, curou, batizou com o Espírito Santo. Não é? Mas às vezes não aconteceu nada disso. Não houve salvação, não houve batismo com o Espírito Santo. Não é? E daí? Será que o Senhor se agrada esse tipo de coisa? Existe tamanho de mentira? Pessoas que contam experiências que não são reais, inventam um testemunho para empolgar o povo, maquiam a palavra de Deus para o povo se emocionar, para o povo pular, e o Espírito Santo está aí, ó, cabisbaixo com a nossa vida, porque nos portamos dessa maneira. Mas se há uma coisa que Deus exige, é a nossa sinceridade. Deixe que os outros falem a respeito daquilo que Deus está fazendo a respeito da tua vida, do teu ministério, da minha vida, do meu ministério. Mas jamais venhamos nos exaltar e querer usufruir de algo que o Senhor não nos deu, mas que sejamos purificados pelo fogo do Espírito Santo, a fim de que falemos a verdade e somente a verdade. Agora existe um outro aspecto do fogo. O fogo apenas, ele não apenas ilumina, purifica, mas o fogo tem um outro papel. Qual seria o outro papel do fogo? Iluminar, purificar e o que mais? Aquecer. O Leonardo falou ali. Aquece. Aquece. O Espírito Santo aquece. E essa capacidade é tremenda do Espírito Santo. Eu lembro daquela passagem de Eliseu com a sunamita. Vocês lembram? Não há tempo de lermos, mas está lá no livro de 2 Reis, me parece capítulo 4. E diz que Eliseu, ele profetizou um filho para a sunamita. E o filho veio. Nasceu o filho, uma bênção. Mas um dia eu estava no campo e a notícia de que deu uma dor de cabeça muito forte na criança, no menino, e ele morreu. A sunamita se desesperou, foi atrás do homem de Deus, só não vou sair do teu pé, porque eu não pedi filho nenhum, foi você que profetizou, e eu agora... eu quero que você resolva essa questão. E Eliseu dá uma grande lição de aquecimento. Eliseu pega o seu bordão, festa, chamou Geazi e disse para Geazi: vai lá, leva o meu bordão, o meu cajado de profeta, e coloque sobre o menino lá, não diz que ele mandou orar, mas mandou pôr o cajado de profeta sobre a vida do menino. E ficaram esperando. E lá foi Jazi. Jazi, eu sempre digo que é o... ele tipifica o crente que não tem experiência com Deus. O crente carnal, Jazi. Todos os milagres que ele viu, mas ele não era convertido. A ponto de Eliseu dizer, ó, abre os olhos do rapaz para que ele veja. Ele era incrédulo. Jazi vai com o bordão do profeta, coloca sobre o moço. E voltou assim, ó, Eliseu, negativo. Não aconteceu nada, o moço continua morto. E a tsunami está reclamando. Resolve esse problema. Eu não pedi filho para ninguém. Eliseu, que conheceu Deus de fogo, o Espírito de fogo, o Deus que arrebatou o seu Senhor num carro de fogo, entre cavalos de fogo, e tinha experiência com fogo. Eliseu vai lá, e Jazi fica aqui comigo, entra aqui. E a Bíblia diz que Eliseu deita em cima do menino, boca com boca, mão com mão, pés com pés, ficou ali. E a Bíblia diz que ele aqueceu o corpo do menino com o seu corpo, levantou-se e começou a andar naquele quarto. De repente, o menino dá 7 espirros e levantou-se ressuscitado para a glória de Deus. Isso fala muito com o altar, pastor Gabriel. O altar de Deus. Existem muitas pessoas usando o cajado dos outros, querendo que os milagres aconteçam. Mas se não for com o aquecimento do Espírito Santo, nada acontece, irmã Iranilza. Mas se somos crentes de verdade e cremos no poder do Espírito Santo que aquece, as coisas começam a acontecer. O crente frio começa a respirar. Não dá aqueles espirros, né? Mas sinal de vida. Começa a chorar, começa a se alegrar e recebe o batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos, meus irmãos, oh glória a Deus, eu quero encerrar essa palavra desta noite fazendo a pergunta que muitos fez para um dos seus companheiros: aonde deve começar? Aonde vamos atear o fogo na igreja? Aonde vamos começar? Muitos fez essa pergunta. Aonde devemos acender a fogueira para que a igreja seja cheia do fogo do Espírito Santo? E ele mesmo respondeu: ateie fogo no altar. Porque a hora que esses homens, nós que estamos aqui, estivermos, a hora que nós pudermos viver uma vida nesse altar de fogo, ah, como somos fracos, nós não podemos crer nas nossas possibilidades. Elas são fracas. Mas quando nós nos escondemos na cruz de Cristo e que Ele aparece, aleluia, não precisa manivela. Não precisa manivela. Não precisa dizer: dê glória, irmão. Dê glória. Não, você sente a palavra e você espontaneamente levanta a sua mão e diz: Glória a Jesus. Línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. Aleluia. E para encerrar, a última ação do fogo. O fogo tem poder de se alastrar. É muito comum agora, nesse mês de agosto, setembro, as queimadas aí. Vocês viram, né? As queimadas. O que que os bombeiros faziam para que o fogo não se alastrasse? Eles fazem aqueles arregos, né? Eles cortam a mata, tiram os gravetos, limpam, porque o fogo vem até aqui e daqui não passa para lá. Ou então eles molham, eles usam os aviões, pipas, e molham uma área, porque o fogo chega ali e é interrompido. E não pode passar, porque há uma interrupção. Porque o fogo tem poder de se alastrar. E nós temos hoje, meus irmãos, infelizmente, muitos crentes bombeiros. Crentes pipa. Não é porque são outros, mas crentes que não querem ver o fogo do Espírito Santo tomar conta do povo. Se alastrar no meio do povo. Tomar conta dos corações. Mas é tão bom quando ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor, derrama do teu Espírito sobre o teu povo. Que nesta noite não tenhamos ninguém aqui, crente pipa, ou crente que apaga o fogo do Espírito, mas crente que esteja disposto a incendiar essa ira, a fim de que os pecadores se arrependam dos seus pecados, a fim de que o batismo com o Espírito Santo aconteça de uma maneira natural, para que também milagres aconteçam por obra do Espírito Santo. E esse fogo tem a capacidade de se alastrar. No dia de Pentecostes, a Bíblia não diz que alguns foram cheios do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, todos. Você também é alvo desse milagre maravilhoso. Eu quero convidá-los a estarmos em pé. Nós vamos orar agora. Eu não vou convidar ninguém para vir à frente, mas eu quero fazer uma oração com os irmãos. Eu quero que você faça uma oração sincera diante do Senhor. Nós vamos orar também pelo irmão Manuel Horizonte, esposo da irmã Edinal, é Marinalva. É aquela irmã que cuida das capas do batismo. O esposo dela, que anda no coral, ele foi visitá-lo sexta-feira no hospital, estava bem mal. Foi levado para o hospital Angelina Caron e houve um aviso para o irmão Navel para ir buscá-lo hoje, ele tinha alta. Mas chegou lá, é a melhora que ele havia dado, e entrou em coma e o médico, segundo os médicos, é 24 horas de vida para ele, não é isso? Isso para os médicos, mas para o médico dos médicos pode mudar aí essa situação. Se o Senhor quiser, se aprover o Senhor, ele está bem espiritualmente. Eu cheguei lá, o Senhor me tocou a perguntar para ele se estava tudo bem. Tudo bem. Está pronto para morrer, irmão Manuel? Até me assustei com o que eu disse. Depois percebi que era de Deus. E ele chorou e disse: estou bem, pastor. Estou bem. Graças a Deus. E se Jesus vier hoje na tua vida, você está preparado? Estou preparado. Oramos com ele, mas vamos orar para que Deus haja da maneira que lhe aprouver. Se o Senhor quiser poupar a sua vida com saúde, Deus seja louvado. Se o Senhor quiser recolhê-lo, que Deus faça a sua vontade. Todavia, vamos interceder pela família que precisa das nossas orações. Levante a tua mão, meu querido. Eu gostaria que nós levantássemos um clamor agora. Comece a orar você. Comece a dizer alguma coisa para o Senhor e para o Espírito Santo. Eu quero que você abra essa boca e comece a dizer alguma coisa para o Espírito Santo. Esse Espírito Santo amável, que purifica as suas fraquezas, que ilumina o teu coração, que nessa noite está aquecendo a tua alma, que nessa noite quer te alastrar no meio do seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Louvamos o teu nome, Senhor. Nesta noite, ó Pai, te damos graça. Te damos graça pelo teu povo. Levante sua mão para o céu, levante as duas mãos para o céu, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Senhor. Após, Senhor, a porção da sua palavra que veio do céu, do trono aos nossos corações, Senhor. Palavra essa que veio nos despertar, Senhor, para uma realidade do verdadeiro cristianismo, Senhor. E aqui está a palavra, palavra que é fogo, que vem, Senhor, aquecendo os corações nesta noite. Esta igreja que nasceu no fogo, permanece no fogo, vai ser arrebatada no fogo. E não tem bombeiro que vai apagar, não tem demônio que vai apagar esse fogo, não tem crente carnal que vai apagar, não tem crente incrédulo que vai apagar. Esta igreja é cheia do poder de Deus, esta igreja já cheia do fogo, aleluia. Começa agora, Senhor, aquecer os corações aqui presentes, Senhor. Aquele, Senhor, que está, quem sabe, fracassado na fé, está frio na fé, receba agora o calor do fogo. Receba o calor do fogo agora. Esse fogo aquece, esse fogo cura, esse fogo, Senhor, aleluia, ele liberta. Esse fogo, Senhor, levanta, esse fogo desperta, esse fogo faz com que o crente, aleluia, salte de prazer, salte de alegria, salte contente e glorificando. Ah, neste momento, Senhor, queremos interceder pelo irmão Manuel, Senhor, o teu filho que está ali naquele hospital. Entra com a providência do milagre na vida do teu servo, Senhor. Envia os demais que estão aí carentes de oração. Entra com a providência do milagre e que esse fogo possa crescer em nossa vida, até porque a tua palavra diz, Senhor, aleluia, que o fogo parte do altar. O fogo parte do altar, Senhor. E nesta noite, Pai querido, que cada irmão, que cada irmã, que cada jovem, cada criança, ah, cada um aqui presente, Senhor, possa ser aquecido por este fogo, aleluia. Receba aí, amado, receba aí, querida, receba aí, meu irmão, receba esse aquecimento, aleluia. Saia do gelo da frieza, saia dessa frieza espiritual, saia dessa mordidão espiritual, saia dessa rotina, saia dessa monotonia, saia dessa situação que tu encontra, e receba agora, receba o aquecimento do Espírito agora, receba o aquecimento do Espírito agora. Receba, irmã, receba, irmão, receba a alegria do Espírito agora, receba a alegria do Espírito agora, receba o dom de língua, receba o dom de língua, receba poder, receba poder do alto agora, e comece a glorificar, comece a glorificar, comece a glorificar, comece a glorificar, glorifica, glorifica, glorifica. Oh, receba nesta noite a porção do alto e seja cheia do Espírito Santo, aleluia!